Minha fé não derrubou muralhas, existia um escombro. Era conselho errado do diabo nos dois ombros. Resistência define quem carrega temor na vista. Ódio motivo e a derrota sempre foi prevista. Aqui vários brindou com sangue derramado em vão. Sem taça, foi nos copos que vinha os requeijão. Qual é o nosso real motivo, Joe? Me explica se a causa que nós luta não é a que se aplica. Ser sonhador pra quê? Vários mudaram os porquê. Quando o sonho é só consumir e ostentar com plaquê. Pra não mudar o discurso, dá vontade de parar. Quando a causa que cê defende é a que tenta te matar. Porra, mudaram o conceito do que era vitória. Ontem era nós por nós, hoje viramos escória. Cê soma se vale a pena pagar esses venenos. Pra arrumar desafeto e não ver os filhos crescendo. Reinaldo, não tô entendendo qual a finalidade. Pregam morrer por amor, mas matam pela vaidade. Julgando a tua postura, até nas intimidades. Rotulando quem é ou não, rap de verdade. Eu me pego novamente, lembrando lá do tempo que o diabo visitava os nossos pensamentos. Vai pra cima, aciona as peças e foda-se os baques. Justifica em alguém sangrando seu pé sem o Nike. Caralho, quantos parceiros não chegou ser adulto que foi atrás dos corre e no fim trouxe só luto, só má interpretação. Não me envolve no pecado, tô pela paz, tiozão, porque conheço outro lado. E tudo é um tiro no escuro, parça. Ciência exata é só uns vermes pra atacar sua caminhada. Crise, estresse, humilhação, os veneno diário. E quando cobro que não veio de graça, virou mercenário. Conheço a filosofia dos parasita lunático. Cê só presta quando tá na mesma merda ou abaixo. Foda-se, tanto faz. Diversidade, a vida toda me ensinaram mais que paz. Vou te falar que todo dia acordo pensando parar. Vencido pelo estresse psíquico, físico, besta de ver como besteira. Tem poder de fazer parceiro de vida inteira. Não se falar até morrer. Grandes problemas unem, mas pequenos separam. É real, vem sem passado, histórias de mil graus. É engraçado, cômico e trágico ao mesmo tempo. Como tapa nas costas com elogio falso. Vai vendo. Aprende a não acreditar em mim cedo e nos parceiros. Quando vi que tudo é só dinheiro, mil vezes morrendo nas madrugas frias, olhando pro nada que tenho, tentando lembrar de quem me deu algo na vida. Com uma mãe finada, um irmão suicida que um dia socou meu pai, que na infância me ensinou de a minha tia. Só velório em família, e olhe lá, enterrou, falou. E é cada um pro seu lugar, do mesmo quintal, parede, parede. Mas que se marcar, passa sem se ver uns meses. Às vezes tento entender meu truta, porque é que sempre damos prioridade pros da rua. Compõe a lista dos filhos da... Rapaz, que a consciência sabe que podia ter feito um pouco mais. Sinceridade me fez inimigo, vilão. Honestidade só garante decepção. Irmão, ingratidão é mato, porém não me acostumei com o fato, não. E a confiança cobrou caro. Ergue a cabeça, foca, nada é fácil. A Jô me diz, nem sei o que seria de mim sem Yara e Yasmin. Enfim, compus uns versos ruins pra tentar dizer o quanto sou grato à vida por ter me dado vocês. Caminhar movida, comprimidos, caminhando. A verdade que liberta traz com a luz a solidão. Na multidão sem coração, desprovida de expressão. E me faz pensar. Se até quem presencia faz questão de não enxergar, imagina quem nem tá vendo. Quem te mesmo. E algumas coisas são perdas, truta. Outras são livramento.